amanheceu. E o tempo foi pouco pra gente, banhados, molhados de amor em nosso suor quente. Uma noite não deu pra mais. Ardentes, a sós. Sei, mas que antes eu vou te amar, muito mais vou querer te encontrar, repetir tudo que a gente fez. Esse amor nos espera. Basta apenas.